desabafando o sentimento, eu falo pros irmãos que a carne é fraca e não resiste à tentação. A tentação de dar um teco pra ficar ligado, mistura pedra com maconha e vai fumar mesclado. A vida é louca e oferece muitas emoções, vários efeitos, dá prazer, muitas emoções. Emoções que com o tempo a gente se acostuma, e quando vê tá viciado, eu vou fumar mais uma. É sempre assim que tudo acontece, maluco na rua e a mãe em casa fazendo uma prece pra que seu filho não caia nas presas do diabo, nem da polícia que oferece um ritual macabro. São vários loucos, vários bicos de responsa, que é só na correria que vive contra o sistema. Sistema louco que vira e mexe, ele manda pipoco. Sou mais um jovem brasileiro que eles querem morto. É bala de borracha, bomba, spray de pimenta. Se não for bala de chumbo, mano, a gente aguenta. Sim, é nós aguentando essa humilhação, vendo o playboy virar civil e prender os irmãos. Playboy folgado que nunca foi considerado, e agora é só mais um polícia desses viciado, que é pago pra proteger a população, mas não tem responsa pra obter uma arma na mão. Mas um irmão que por engano foi baleado na geral, de repente um tiro foi disparado. Mais um irmão no plantão do hospital. Policial, comemora agora a sua moral. Que eu posso falar de um sistema desse? Eu vou fechar os olhos como se isso tudo não acontecesse. Que eu posso falar de um sistema desse? Eu vou fechar os olhos como se isso tudo não acontecesse. Que eu posso falar de um sistema desse? Eu vou fechar os olhos como se isso tudo não acontecesse. Mas acontece, e o que prevalece? Maldade, ignorância demais, ninguém merece, não. Desabafando sentimentos da periferia, sentimentos, meu Deus, da Dona Maria, que já não aguenta mais em ver seu filho arregalado, roubando as coisas de casa e não quer saber de trabalho. Ouvindo da vizinhança, teu filho é um vagabundo, só quer saber de usar droga e rouba todo mundo. Não é nenhum nem dois, a porcentagem é grande de jovens usuários com efeito constante. Efeito que derruba a dona de casa, que pensa sempre no seu filho e vive preocupada. Será que isso é consequência de fé? Geração 2000, seja o que Deus quiser. Que eu posso falar do sistema desse? Eu...